sonho com você? Só de pensar eu fico melatia. Ontem tive sonho com você? Só de pensar eu fico melatia. Cê que dançava junto na sua cama, no seu quarto. Cê botando bem gostoso e nós fumando baseado. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse lado. Que novinha é essa, bebecinha? Toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Vai, caralho, vai, caralho, vai, vai. Pizzaria da Nave de Boa, alô Victor Ferai. Bora Salgado, alô Matheus Silva. Marcelo Henrique, King Céu. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Diz aí, negão. Ontem eu tive um sonho com você. Toma, toma, toma, toma pra você. RW Joias, alô Roger. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. E segundo, Rubino CDs. Danilo CDs, moral. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Segura a pressão. Segura a pressão. Rodrigo Produções. Marcou de 775. Respeita o homem, Brária. Danilo CDs. Dantadinho CDs e Caxias. Mixeg. É Mixeg estourada, pai. É Igor. É isso aí, Igor Mixeg. Mixeg tá na casa. Agora eu tô seguro na parada, tá ligado? Oh, agora oh. Eu tô me sentindo seguro. Mixeg, tamo junto, brother. Ó, oh, ontem eu tive um sonho com você. E só de lembrar eu fico meladinho. Mas eu tive um sonho com você. Só de pensar eu fico meladinho. Gente, nós tava junto na sacuma no seu quarto. Pra todo mundo vai botar na minha, vai. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Que parada é essa, negão? Stronda Life Music. A pegada do maluco. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma nesse lado. Alô aí, garoto Pedro. JV Veículos. JV Veículos. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Daniel Estilo Céu, Pablo Venção Barra VIP. Quem é virgem grita eu.